Mais de 24 horas após trilheiros encontrarem o corpo de Luciana Avancini no bairro Gaspar Alto, a irmã mais velha dela esteve na delegacia de polícia para prestar depoimento. Priscila Avancini, de 27 anos, ficou sabendo da morte brutal da jovem de 19 anos pelas notícias. Luciana foi encontrada decapitada e esfaqueada na manhã do último domingo, dia 22. Pedaços do crânio e do maxilar dela foram encontrados na proximidade. Ela também tinha marcas de facadas nas costas. A jovem foi identificada por meio de impressão digital. De acordo com o Instituto Geral de Perícias, Luciana Avancini de Souza Franco teria sido assassinada 5 dias antes de seu cadáver ter sido encontrado. A jovem não tinha passagens pela polícia e ninguém havia registrado o desaparecimento dela. O delegado Bruno Éfori, responsável pela investigação, disse que o inquérito foi instaurado e 2 testemunhas já foram ouvidas. O inquérito policial foi instaurado inicialmente para apurar a prática do crime de homicídio qualificado e 2 testemunhas já foram ouvidas, uma relacionada ao encontro do cadáver e a outra testemunha seria a irmã da vítima, para que a gente pudesse traçar o perfil dela, principalmente o seu grau de relacionamento com familiares, com amigos, colegas de trabalho, enfim, para que a gente tente traçar uma estratégia de linha de investigação com o intuito de identificar a autoria e a provável motivação. Estamos aguardando os laudos periciais, principalmente do local de encontro do cadáver, já que não há confirmação se ali foi o local de execução ou apenas de ocultação do cadáver. Algumas pessoas também já foram identificadas do grau de relacionamento da vítima, que já vinha tendo problemas com o entorpecente e também durante a adolescência frequentou abrigo em virtude de um acompanhamento com o conselho tutelar. Então essas são as informações preliminares e a equipe da Polícia Civil de Gaspar está empenhada para que a gente possa o quanto antes identificar a autoria e a motivação desse crime bárbaro aqui na região. Palavras do delegado Bruno Éfori falando sobre a identificação da jovem de 19 anos encontrada decapitada no último domingo, dia 22, no bairro Gaspar Alto. Do Departamento de Jornalismo, Gil Dias para a Rádio Sentinela.